Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Nada, nada, nada, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e a cada 18 meses eu dobro a minha capacidade de esquecimento. Aqui é o Nick Ellis, se não fosse a internet eu tava morto de fome. Aqui é o Johnny Kane, em 2009 eu gastei mais com internet do que com plano de saúde. E aqui é o Burrand, a Skynet existe. Aqui é Azaghal e nós temos aqui celebridades da internet. Sim, é verdade. Nick Ellis, que é o cara mais legal da internet. Vocês podem pedir o que vocês quiserem, que ele dá um jeito. Dá um jeito. Tô tento. Johnny Kane, o rei do encurtamento. Oh, opa! Japonês, né? O homem por trás do migre.me, o Migrime. Entre outros. Opa. Sim, mas ele é o maior encurtador de URL do Brasil. O 12º do mundo, segundo. Olha só. Quando você recebe o e-mail do Johnny Kane, em vez de ser enlarge alguma coisa, é encurte. Short. Short. Sim, nerds, estamos com esses nerds cabeçudos aqui porque vamos falar sobre a história da internet. Olha que conveniente, na semana da Campus Party. História da internet. Na semana do lançamento da novela da Sete, que fala sobre computadores. Não, novela não. Isso e muito mais depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Atenção, nerds, vai começar a leitura de e-mails do Nerdcast ao vivo da Campus Party. Vamos para mais uma semana de mês e caneladas do Nerdcast! Vamos! Hoje, diretamente da Campus Party, estamos gravando ao vivo, com o streaming ao vivo, com a galera em volta ao vivo, um calor do cacete aqui, mas tá mega boga, muito maneiro, cara! Não é? É! Recadinhos da semana, Azaghal. O que temos aqui na Campus Party ao vivo de diferente? A gente vai fazer um quiz. Exatamente. Um Nerd Quiz. Um Nerd Quiz. E nós vamos sortear. Vamos sortear o quê? Uma Batalha do Apocalipse. Olha só! 2 pendrives de 4 GB. Olha só! E mas duas aí? Passagens aéreas cortesia. Olha só o que vamos fazer. Nós vamos fazer perguntas pertinentes ao Jovem Nerd, ao Nerdcast. E quem souber, e quem for mais rápido, e quem for com a cara, vai... E esse ano não vai ser o Nick Ellis. Vai ter a chance de responder e se acertar vai ganhar o prêmio. Então, primeiro vai ser a Batalha do Apocalipse de Eduardo Spohr. Pode dar um livro teu? Pode, cara. Vai autografar? Na hora. Na hora. Ih, é da sua cota. Esse é da sua cota. Só pra você saber. Vamos lá. Peraí, eu quero. Primeiro eu quero esquentar pra vocês estão cientes do assunto. Como é que se fala escrotizar em navi? O palhaço ali. Ele tá treinando só. Tá bom, vocês sabem, né? Então vamos lá, vamos dificultar um pouco mais. No Nerdcast de Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Mole. O Almôndega apareceu na leitura de e-mails e mandou uma pérola, que é uma frase clássica dele. Qual foi essa pérola? Aê, ganhou! Fala no microfone! Fala no microfone de novo. Eu quero ser o homem que mais viveu na minha vida. Aê, muito bem! É uma batalha do apocalipse! E Eduardo Spohr vai autografar, peraí, Eduardo Spohr, por favor. Qual o seu nome, cara? Qual o seu nome, cara? Silvio! Silvio! Agora cara, vale o pendrive da Padtech. Que é quem fornece a tecnologia aqui da Campus Party. Pra internet. Certo. Então, 4 gigas o pendrive, hein? Quem foi o primeiro dublador entrevistado no Nerdcast? Fala aí. Garcia Júnior. Errou! Errou! Fala. Nelson Machado. Nelson Machado! Qual fala, seu nome? Fala aí. Gustavo Bordoni. Gustavo ganhou o pendrive da Padtech com a caixinha. Muito bem, muito bem. Ele não viu, não. Aê, galera. Tem mais um pendrive. Qual foi o argumento que a Lotone, este que vos fala, usou repetidamente para convencer Samuel L. Jackson de dar um autógrafo. Quem falou? Você. Please. Errou! Cadê? Atrás. Fala. I love you. Qual é o seu nome? Osmar. Osmar ganhou mais um pendrive da Paditec. Muito bem. Agora, a primeira passagem. Olha só, passagem da Azul. Seja lá pra onde for, não sei quais são os destinos. Não, mas os destinos competentes da Azul. Mas independente do destino, o avião é melhor que o da Gol. Tu não pode falar isso, porra. Eu posso falar o que eu quiser. Qual é o Nerdcast mais baixado da história? Vai. Aê, muito bom. Quantos downloads? Não, tô brincando. Peraí, qual é o seu nome? Patrícia ganhou passagem da Era da Azul. É ida e volta? É ida e volta, diz a Azul. Não é saída, não. Seria muita sacanagem se fosse saída. Só pro Acre que é ida, só. Isso, muito bem. Agora o último prêmio da leitura de e-mails. Segundo, a tirinha de Leandro Caratiolo. Vocês vão ter que levantar a mão. Quem gritar vai perder, porque não, o outro vai ouvir. É que nem Silvio Santos. É. Show de calor, sabe? Exato. Segundo, a tirinha de Leandro Caratiolo sobre o Nerdcast Senhor dos Anéis, ó, é recente. Qual é a musiquinha que se deve cantar para chamar Tom Bombadinho? Ali, peraí, fala o seu nome primeiro. Tati, fale, Tati. Bombadinho, tô na p*** que pariu. Não, errou! Porra, qualquer meio porra. Empolgadaça! Ali, peraí, qual é o seu nome? Diga aí. Danilo. Bombadil. Já errou. Essa é difícil, vamos lá. Aí eu vou ficar com quem mais? Quem mais, sabe? Deixa o cara passar. Caraca. Deixa o cara... Manda o microfone, né? Pé de alface com orvalho. Aham. Uh-huh. Bombadil. Certo. Sai do caralho, vai pra p*** que pariu. Vale ou não vale? Vale ou não vale? Vale, valeu. É sai da casa do caralho, mas valeu. Ganhou, valeu. Ele vem correndo lá do fundo, cara. Valeu, galera, muito bom. Sejam todos os prêmios da leitura ao vivo do Nerdcast. Eduardo Spor, dia 6 de fevereiro. Ah, sim. Vai ter um evento com você. Pra galera de São Paulo, na Associação Cultural Telos, dia 6 de fevereiro, às 9h30 da manhã, vai ter um workshop de um dia inteiro sobre a jornada do herói, aquela coisa toda, campo e os arquétipos. E dia 6 de março, começa o curso no Rio de Janeiro, pra quem é do Rio. Olha só. Aí a gente pode botar o link pra galera que quiser se inscrever. Excelente, tá? Beleza. O curso no Rio, workshop em São Paulo o dia inteiro. Excelente. E amanhã, pra quem está ouvindo esse Nerdcast na sexta, amanhã vai rolar a tarde sábado, de autógrafo. Né? Sábado, dia 31, fica muito mais fácil. 30. Sábado, dia 30, fica muito mais fácil, eu nunca errei. Vai rolar a tarde de autógrafo de A Batalha do Apocalipse! No bar, Willy Willy, tem aí o... Só clicar no post. Informações no post. É, e aí, vamos lá. Você já sabe de tudo, né? Michelis, tem alguma coisa a dizer ou só tem aqui pra pagar de pirata? Quer dizer que eu já fiz o curso do Spor e eu recomendo muitíssimo. Acho que quem quiser escrever tem que fazer esse curso. Não pode perder essa chance. Alô, paulistas, não perca essa chance, dia 6 de fevereiro. Vamos fazer o workshop do Dudu e depois torcer pra ele fazer o curso aqui em São Paulo também. Aê, muito bem, Michelis. Detalhe do workshop que é de grátis. É só um quilo de alimento não perecível, sem ser açúcar e arroz, né? Bom, a gente vai chegar aqui com essa galera toda em volta e vai ler os e-mails aqui na tela, né? Que no ano passado a gente fez. Nunca. A gente aproveita e faz uma leitura de e-mails ao vivo sobre o último Nerdcast, Martin Scorsese. Boa. Ou sobre outros Nerdcasts, quer saber? A gente dá aqui o microfone pra galera e elas... Isso pode ser uma revolução ou simplesmente a gente não teve tempo de separar os e-mails. Exatamente. Nome e cidade? Jaqueline de BH, Minas Gerais. Eu queria perguntar pro Azaghal se ele já é milionaire, porque eu ouvi um Nerdcast ele dizendo que não sairia do trabalho pra ficar só com o Jovem Nerd enquanto ele não fosse milionaire. Mas eu sou milionaire antes do Jovem Nerd. Então tá bom. Obrigado. Posso apertar sua bochecha, Jovem Nerd? Olha só! Jovem Nerd! Fala nada! Próximo! Pode. Vem aqui. Tem que vir aqui pra aparecer no stream. Vamos lá, deixa ela ver. Próximo! Pastor Cleibon está aqui, é mega famoso no Nerdcast. Como é viver da... Aê! Como é viver da fama do Nerdcast? É uma coisa incrível, porque vocês me criaram, né? De repente todo mundo me conhece, já tem até autógrafo aqui dentro. Porra, excelente! Muito bom. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Diga. É o seguinte, você já tem toda uma história, uma evolução, todo um ciclo de... Já quase morreu, Nerdcast voltou. Quando vocês vão fazer um Nerdcast sobre o Nerdcast? Ah, essa é a grande pergunta. Todo mundo sempre faz, né? Todo mundo sempre que vai fazer um número... Desde o número 50, a gente fala assim, olha, vocês vão fazer alguma coisa especial? Faça um Nerdcast sobre o Nerdcast. Aí eu falava assim, pô... Estamos no 50, tem tanta coisa pra acontecer ainda, né? Aí no 100 falaram a mesma coisa, no 150. Eu acho que ainda tem muita coisa pra rolar. O que você acha? A gente faz o Nerdcast sobre o Nerdcast ou não? Não sei. Boa. Não deixa pra amanhã, pode fazer hoje. Olha só! Aí. Minuto de sabedoria com o Pastor Cleibon. Cadê a bochecha? Ah, ela veio, ela chegou aqui. Vai apertar a bochecha do stream. Olha a senhora Jovem Nerd, ossos do ofício. Atenção, pode ir. Vai, manda ver. Aê! É, já veio. Muito obrigado. Né? Agora você, diga nome. Nome e cidade. Meu nome é estranho, é Melquisedeque. É, curto pra caramba o Jovem Nerd. Na verdade, não. Assim, eu queria comentar sobre o gênero. É, quando vocês começam a falar sobre religião, é um assunto meio complicado. Meio complicado? É. Assim, as pessoas se matam por causa disso. Exato. Só. Assim, fazem uma coisa que é difícil de ser feita hoje, que é só conversar sobre isso. Uhum. Você começa a falar sobre esse assunto, as pessoas se assustam, elas vão embora. Eu acho essa uma coisa muito bacana e, assim, falar isso de um jeito brincadeira, um jeito onde existe o respeito, eu acho super fã, super bacana. Você diz contra a religião? Não contra, mas... Não, sobre religião. Sobre religião. Uhum. É um assunto bacana. E vocês vão em assuntos iguais a esse, entram na história, eu acho super massa mesmo. Eu gostaria que vocês continuassem a entrar em assuntos legais como esses. Ah, só existe uma forma de falar de religião. No Nerdcast, eu ainda não me convenci que a gente pode falar. Que é sobre o escopo histórico, como história da humanidade. Sem ter que querer provar nada, né? Mas mesmo assim... Ainda é difícil, né? O Eduardo Spohr falou sobre religião no livro dele, sem falar sobre religião. É uma tacada de mestre, né? A gente ainda tem meio medo, assim. Se a gente tinha medo de fazer o Nerdcast de Tolkien, imagina sobre religião. Se a gente fizer, vai ser sobre a história das religiões, né? Legal. É legal. Alguém mais? Quem mais quer falar com o Nerdcast? Ali o cara. Ali. Ali. Meu nome é Caio, de Salvador. É, voltando ao assunto, o Silvio Santos, afinal de contas, você sabe dizer se o programa foi ouvido pelo próprio, pelas filhas número 1, 2, 3, 4, 5, ou não? Não sabemos, sabemos que chegou no SBT via ouvintes que trabalham no SBT e que nós tínhamos uma entrevista marcada com o Lombardi. Tava marcado, cara, assim... Fica pra próxima. É o karma, é o karma. Eu tentei ligar pro cara umas 4 vezes e eu não conseguia falar com ele, porque ele tava sempre trabalhando. Aí eu falei, bom, aí então depois a gente marca aí, cara, never again. Uma pena, fiquei muito chateado. Quem mais quer falar com o Nerdcast? Olha o microfone! Meu nome é Igor, de Campos Goitacazes, Rio de Janeiro. Aham. Qual a expectativa de vocês pra sexta temporada de Lost? Miolos no teto. Sexta temporada de Lost. É o mínimo que eu espero. Hein? Miolos no teto. Ah, sim. Com certeza. Jacob, qual é a sua expectativa? Dor. Pain. A galera, Thiago Andrade, de Guarulhos. De Guarulhos. Guarulhos. Só vou fazer uma pergunta pra vocês, que eu acho que eu até sei mais ou menos a resposta. Ah. Nerdcast de Douglas Adams. Douglas Adams. Vai rolar, esse ano. Vai rolar. Acho que eu até sei mais ou menos a época. Tem certeza que vai rolar? Falei já. Já falou? Vai rolar. Você convenceu o livreiro. Vai rolar. Quem mais? Quem? Tá muito longe. Tá longe. Oi! É, Zagão. Tá ótimo. Muito bem, galera. Obrigado por ter vindo na leitura de mesa ao vivo da Campus Party! Sensacional! Yeah! devemos abordar a história da internet como lá, 1957, sistemas integrados, interface, multitask, essas coisas, ou vamos direto pro que interessa? Porra, eu acho até que a gente pode ir antes, mas o que interessa mesmo é a web, né, cara? Todo mundo sabe. O que temos antes? Moisés partiu do deserto? Em 1858, né, foi colocado o primeiro cabo através do Atlântico, pra você conseguir fazer comunicação instantânea através do oceano. É, só que parece que o negócio não deu muito certo, né, em poucos dias o negócio já não tava funcionando. Mas o pessoal insistiu e logo tava funcionando. Peraí. Os caras passaram cabo através do Atlântico, certo? Sim. Aí funcionou uns dias e depois pifou, e aí eles falaram, pô, não tá dando certo, vamos consertar, e aí funcionou. Então, aí o que eles fizeram? Eles passaram outros cabos, isso se eu não estou redondamente enganado, em 1866 eles estavam funcionando. E aí passaram a funcionar e ficaram funcionando por mais 100 anos, até 1966 mais ou menos. Os mesmos cabos? Os mesmos cabos. E o quê? O nego ficou passando telégrafo de sacanagem? O cabo telegráfico é um conjunto de cabos um dentro do outro, então vai... Imagina com vários anéis. E o cabo mesmo, o fiozinho que passa os dados, era gostoso de uma corda de piano. Esses caras até usavam uma corda de piano pra guia. Só que os primeiros cabos não tinham blindagem. Então, nego acha que os bichos do mar mesmo foram o suficiente pra partir os cabos. Aí depois eles começaram a passar os cabos com uma blindagem a cavalar em volta. Ah, excelente. Ah, porque primeiro o cabo eles jogaram... fio dentro d'água. Ué, mano, jeito normal de passar o cabo é um navio com um rolo gigante desenrolando um cabo no mar. Esse é o jeito normal até hoje. Só que hoje, em vez de ser um fio, um cabo de fibra ótica com uma porrada de coisa em volta. Mas o negócio é o mesmo. E eles tinham um problema na época de intensidade do sinal, porque eles não tinham como botar um amplificador embaixo d'água por motivos óbvios. Naquela época, um amplificador é uma caixa gigante. Pois é. E aí a coisa então, evoluiu, né? Pois é. Eles foram evoluindo, a grossura do cabo pôde diminuir, então eles puderam botar mais blindagem no cabo, puderam botar amplificador nos próprios cabos. O início da primeira rede mundial, que é a rede de telefonia. Ah. Ninguém pensa na rede de telefonia como uma rede de computadores mundial, mas ela é uma rede de computadores mundial. É uma rede mundial de comunicação, né? Pois é. Não, é uma rede mundial de computadores, né? Porque os computadores são ligados pra transmitir voz. Mas hoje em dia é tudo computadorizado. Aliás, hoje em dia não, desde os anos 50, 60, por aí. Mas nessa época aí, essa rede era congestionada pra cacete, que eu lembro que pra fazer o interurbano era um inferno. É, porque nessa época de 1800 e vaiada, até os anos 50, 60, os cabos atlânticos e o sistema nacional dos países eram meio separados, eles não eram ligados automaticamente entre eles. Os cabos atlânticos eram poucos, então o tráfego neles era tarifado com um preço absurdo. Precisava de um controle grande, então normalmente essas ligações eram feitas via telefonista. Isso, exato. Eu lembro do meu pai querendo ligar pra Espanha, e isso foi faz muito tempo, sei lá, em 80, 1980. Anos 80, né, era um inferno. E pra conseguir fazer uma ligação, ele tinha que ligar, falar com o telefonista e esperar o tempo que fosse pra dar linha lá. Quando eles emitiam o telex é uma parada muito simples. O telex, na verdade, é uma onda e o cara vai interrompendo, passa o código Morse. Então é uma parada simples que dá pra fazer legal no cabo. Só que, como eles não tinham divisão boa de frequência, o conhecimento de tecnologia deles era uma droga, você só podia usar o cabo numa direção. Quando um cara tava mandando, você tava recebendo, você não podia mandar e receber ao mesmo tempo. E só uma pessoa podia usar o cabo por vez. É. Então, o cabo é muito mal utilizado. Aí que surgiu o câmbio. Hã? Câmbio desligo. Não, todos os métodos de transmissão normal, simplex, como é conhecido, tem uma palavra código pro que é. Agora eu calei a boca e você fala. Ah, e quando o cara fala Roger That, o que significa Roger That? Roger That significa entendi. Roger That ok. É, ok. O que é Roger? Ah, Roger. O fato de ser Roger é uma gíria americana de caminhoneiro. Tem uma cara, se tem alguém que sabe isso, é você, boy. Uma vez nós fomos pra casa do Eduardo Spor em Itaipá, em dois carros. O Florentes tem lá seus equipamentos todos. E tinha dois rádios, né? Ah, é demais. E aí cada carro levou um rádio e a gente ia se comunicando com os rádios. Muito maneiro, cara. Foi a viagem mais divertida, cara. Era rádio qual rádio? Era um rádio amador? Eu sou rádio amador, mas eu não ia ver o aparelho de rádio amador, não. Antes de alguém ouça isso e queria me processar, a gente tava brincando com o radinho legalizado. Tava com o toque na Motorola, não tava com o meu rádio amador. Era um rádiozinho que vende aí nas lojas, tem selinho da Anatel e tudo mais. Cara, foi a viagem mais divertida. Foi foda porque primeiro a gente tinha um carro Nazgul. Tem nada a ver com rádio isso. Não, mas é maneiro, porque assim a gente teve que levar alguns colchões pra viagem. Então a gente botou o colchão na caçamba de uma picapezinha que eu tinha e passou aqueles plásticos pretos de lixo pra proteger de poeira, chuva, não sei o que lá. Só que, sei lá, a 100, 120 por hora, o plástico de lixo foi destruído em segundos, sabe? E aí ficava voando aqueles farelos e pedaços e o saco que sobrou ali amarrado ficava se batendo, sabe? Então o carro de longe era preto, com aquele saco preto sacudindo, parecia um Nazgûl, sabe? A gente ficou a viagem inteira no rádio. E aí a gente se comunicava, avisava, olha, tô chegando não sei aonde. É, fazia barulhinho de R2-D2, aquela galhofa toda. Olha, tá vendo um banana, hein? Vocês vão chegar na banana daqui a 2 minutos. E aí a gente criou o nosso código pra avisar que tinha terminado de falar, que era o Rogério Isso. É, em vez de falar Roger That, a gente falava Rogério Isso, e aí o outro falava. A gente viveu o mundo sem internet. Porque... Não, nós vivemos o mundo analógico. Internet, telefone com disco. Mas... Se eu via aqueles pulsos maneiros no telefone quando discava. Pô, o nosso mundo tinha lado, malandro. Lado A e lado B. Lado A e lado B. Existe já hoje, Azaghal, uma geração inteira que está nos escutando que não sabe o que é viver sem a internet. Ah, é. Eu mesmo não sei, eu já esqueci o que era. Nós já esquecemos. Era viver sem a internet, era morrer de tédio. Era isso. Não, não era. Eu dava aula pra crianças, né, de primeira a oitava série. E antes de primeiro dia de aula, eu peguei vários livros, assim, como dar aula de informática pra criança. Eu lendo tudo aquilo, tentando pensar no jeito de dar aula. Eu cheguei lá, a molecada já sabia mexer no mouse, queria desmontar computador. Falei, meu, tá esses livros estão velhos e tem 5 anos, pô. Exatamente. 5 anos nessa área é uma eternidade, né, cara? A coisa mudou muito. É, o futuro da internet era o site em flash, né? É, aquelas coisas cinzas, né? Caraca, a internet era cinza, cara, eu lembro. A internet era... Os mais novos não vão lembrar disso, cara. Quando foi que vocês acessaram a internet pela primeira vez? Ai, cara, foi no ano que eu fui atropelado. Foi no ano que eu fui atropelado? 95. Meu, foi 95 também, eu pulei da BBS pra internet, né? E era muito emocionante, porque eu tinha o Windows 3.1, e pra rodar a internet do Windows 3.1, você tinha que, sei lá, Trumpet, Winstock, várias configurações. Trabalhei com suporte quando eu estagiei. Olha, vai lá consertar a internet, a galera. Trabalhava de estagiário num provedor de internet, bem no início. Leva aí o Trumpet, leva o Socket, whatever, TCP e IP, instala essa porra lá, e aí a grana que eles pagarem do concerto é tua. Eu fui lá empolgadão, passei a tarde inteira lá, todo mundo já indo embora e só eu lá na empresa. E eu, porra, Trumpet, Trumpet. Eu só sabia desinstalar e instalar o programa, não sabia fazer porra nenhuma. Cara, eu mexi tanto nessa... Eu sabia de cor os arquivos daquele maldito, daquele Windows 3.1. Eu olhava pra ele e falava, tá faltando não sei o que, pega, tá faltando não sei o que, pega. É meu primeiro acesso à internet, cara. Eu baixei uma imagem de 40K do Mac Warrior 3, que tava pra ser lançado, e levou 45 minutos. E eu achei o máximo, porra, que fada! Meu primeiro acesso de casa pra internet, eu tinha uma conta na CompuServe, que era nos Estados Unidos, eu tinha que discar pra lá. Óbvio que ligação internacional é uma fortuna. Então existia uma rede em São Paulo que você entrava, fazia uma parada chamada Reempack, que é a computação de pacotes. Ah, não vai falar que usava o Blue Box, né? Não, usava não. Eu usava um método legal, mas você tinha que fazer um script. Como naquela época não tinha internet, você tinha que adivinhar o script. Eu adivinho o meu script, muito bem feito. Meu script transferiu meu sinal pra África do Sul antes de ir pros Estados Unidos. Nossa. É. Porque o burro fez a porra do script errado. Demorava feito um inferno pra vir qualquer coisa. Mas demorava muito. A primeira imagem, assim, você nunca esquece. E a pedra custava, sei lá, R$30 por hora. Olha, achei a ofensão. Então você fala aquela atenção, 59 minutos de viga. A primeira vez que eu acessei foi entrei no site do FBI, pra olhar os 10 mais procurados. Eu lembro quando eu comprei umas revistas, aí tinha uma revista que chamava Revista do CD-ROM. E lá falava, acesse a internet, veja como é a internet. Só que pra quem não tinha modem, dentro do CD tinha diversos sites, NASA, Playboy, que então você podia navegar na internet offline. Isso aí é roubado. Isso é encaração. Mesmo com a internet, eu gravei aqui pra você. Eu comecei a usar a internet em 1990, cara, porque eu tinha um amigo meio Blue Hand assim, e aí o cara tinha uma parada do Blue Box, Blue Beep, sei lá que porra que era um barulhinho que fazia... Sabe qual é? E tu ligava... tu botava aquela porra e ele ligava lá pros Estados Unidos, aí entrava na CompuServe, e a gente ficava acessando aquela porra, não pagava porra nenhuma, né? Uhum. Pagava só o negócio da CompuServe lá. E aí, cara, porra, uma doideira, cara. Sabe como é que funciona isso, né? É a maior burrice que as companhias de telefone que fizeram, gastaram milhões pra consertar isso. Os caras achavam sempre que ninguém ia usar. Como é que funcionava o telefone antigamente? Quando você disca o número do telefone, não sei se você já reparou, se você fizer o barulhinho no bocal, aqueles bipzinhos, você disca do mesmo jeito. Eles chamam de controle dentro da banda. O controle do satélite e a cobrança era feito da mesma forma. O que aquele aparelhinho fazia, ele mandava os sinais pro cara desviando a sua cobrança pro escritório da AT&T. Que maravilha. Nossa. Porra, muito orgulho de ter feito isso. Ele fazia a ligação e desviava a cobrança da ligação pro escritório da AT&T. Porra, chupa a AT&T. Não, se não me engano, o cara que descobriu isso aí foi um cara que usou um apito de sucrilhos, né, pra... Não, pra o primeiro coisa do Capitão Crunch, ele fez isso, só que o Capitão Crunch fazia... um tipo diferente de sinal, é o telefone público americano, quando você bota a ficha, ele manda um bip, que é o apito do sucrilho. Que na verdade é porque esse bipzinho que a gente ouve no telefone são dois sinais sobrepostos em frequência diferente, que faz o combinado, faz essa barulhinha da musiquinha. O apito do sucrilho numa cagada inacreditável é os dois sinais da ficha. Cara, isso é muito bizarro, cara. Não pode ter, deve ter sido de propósito essa porra. Não, acho que não, era cagada. Quando o cara descobriu isso, foi festa, né? Chegava no orelhão, bip! Esse cara, inclusive, era guru do Steve Jobs e do Woz, né? É, ele é conhecidíssimo, porque ele foi um dos que fez os primeiros designs das Blue Box e das outras caixas de freaking, que o nego chamava de que era hackear a telefonia, né? Uh-huh. É. Porra, esse cara maravilha. Era um weirdo. Violentíssimo. Captain Crunch. O que aconteceu com ele, hein? O FBI chegou a acusar ele por roubo de serviço, tentaram dar uma de Kevin Mitchell com ele, mas não colou, ele nem foi preso. E aí ele desapareceu. Foi encontrado morto comendo sucrilhos no porão da mãe. Quando teve as duas guerras mundiais, os militares sacaram que comunicação é essencial para o esforço de guerra. Pois e depois do final das guerras, eles começaram a bolar sistemas de comunicação. Ao mesmo tempo, eles começaram a perceber que como interligar os computadores deles também fazia parte do esforço de guerra e também é essencial. É, porque imagina se você tem uma rede e aí você derruba um nódulo e você acaba com a comunicação. Isso não podia acontecer. Na verdade, as bases americanas são todas muito espalhadas no território, exatamente para evitar ataques. Só que aí eles precisavam de um método eficiente de comunicação para os computadores. E eles começaram a bolar alguns protocolos de rede. Tiveram várias experiências de rede, várias redezinhas menores. Essa mais famosa foi a ordem da DARPA para fazer a rede de ARPANET, rede de defesa. Parece que uma das coisas também que motivou o Eisenhower a investir na ARPA foi o Sputnik, né, que os russos lançaram. Exatamente. Deixou todo mundo muito grilado, né? Aí o 1957, que é uma data crucial para tudo, né, que aconteceu no mundo depois. Depois das telecomunicações. Já existiam várias redes nessa época, mas as redes pertenciam a empresas. Redes privadas, né? É, e na verdade a rede é um conceito diferente do que a gente considera como rede hoje em dia. Tipo, a maior rede dessa época, e foi a maior rede por muitos anos, é a rede da Sabre, American Airlines. E a rede da Sabre é um computador e vários terminais. Todas aquelas caixinhas do aeroporto são terminais, mas era considerado como uma rede de computadores e na época da internet era a maior rede. Então é um computadorzão, um servidorzão e um monte de terminais porra. Eram dois servidores antes e o resto do terminal burro. É. E não eram tão burros assim, eram médio burros. Você tem que entender que o início da internet, a ideia deles era fazer o seguinte. Eu tô numa base aqui na Califórnia e você tá numa base em Los Angeles. Eu, do meu terminal, na rede da base da Califórnia, poder acessar o programa de terminal da máquina de Los Angeles e trabalhar como se eu tivesse um terminal na máquina de Los Angeles. Uhum. Mas a ideia é basicamente funcionar como terminais remotos, é como se fosse rede de terminal. Não é uma ideia, essa ideia que a gente tem hoje em dia de pegar arquivos e ver páginas. Isso nem passava pela cabeça dos caras. Peraí, mas eu tô confuso. Que o Dan Brown falou que quem inventou a internet foi o CERN. Não, o CERN não tem nada a ver com isso. A história do CERN começa quando o Tim Berners-Lee inventou um programinha que ia ser o primeiro browser e o primeiro programa de web. WWW, World Wide Web, foi criado. Quando ele bolou... Ah, mas isso que é internet, o resto é whatever. Não, mas sem o resto whatever não ia ter isso, cara. Só isso, né? Cara, e o resto não é nem um pouco whatever. O resto é o que mantém tudo. Esse cara foi na Campus Party no ano passado. Sim, sim. É, o cara do CERN. E antes de existir o WWW, existia já um sistema de hipertexto com link. Só que por que ele perdeu? Porque ele não tinha imagem. Existia um sistema chamado Gopher, que era basicamente a mesma merda sem imagem. E foi de onde o Berners-Lee teve a ideia de fazer, pô, calma aí, se fizer uma parada melhor com imagens. Então, mas você já tá pulando do ARPA pra WWW? É. Tá escrito no livro do Dan Brown, mano. Não, que tem Brown, se escreve, entendeu? Não se lê, cara. Não, mas olha... O que ele quis dizer aqui foi inventar da internet como conhecemos hoje, entendeu? World Wide Web, essas coisas. Você tem ideia, na época da ARPA, os computadores, apesar de serem os melhores computadores do mundo, os mais fortes, eles eram tão porcaria de processamento que pra poder fazer parte da internet você precisava de um outro computador que ligava no teu computador principal, que eles chamavam de FEP, que é o responsável por fazer o tráfego de dados passar. E era uma caixa do tamanho da geladeira. Mas então, como é que isso foi tomando forma até chegar o que nós conhecemos? Primeiro começou com uma rede de mainframes das faculdades e das principais bases. Depois eles foram autorizando outras faculdades a entrar na rede. Com o aumento da capacidade dos chips e tudo, eles puderam se livrar de ter que ser obrigado a usar um FEP, puderam usar redes roteadores cada vez menores e mais baratos. E num momento o governo americano resolveu autorizar qualquer rede que quisesse a participar da internet. A internet foi muito importante nas universidades porque ele evitava com que muitas pesquisas fossem duplicadas, né? Não perdesse tempo investindo dinheiro em pesquisas que já estavam sendo realizadas em outros lugares, né? Então a internet para as universidades foi muito boa para evitar esse conteúdo duplicado e também para troca de informações entre os pesquisadores, né? Que antigamente era que telefone, né? Não, e a troca de informação ficou uma parada praticamente instantânea. O e-mail naquela época, apesar do timeout oficial do e-mail ser 5 dias, é raro um e-mail demorar 5 dias pra passar. Então os caras conseguiam mandar um e-mail pra outra pessoa em horas, em minutos, em vez de ficar mandar uma carta, tentar ligar, que é o método tradicional. Na verdade, o problema é o seguinte: redes, terminais, essas coisas, essas integrações entre computadores, elas já existiam e já estavam avançando a passos largos. O problema, pulo do gato da internet, era você conseguir integrar essas redes, torná-las compatíveis umas com as outras. Daí nasceram os protocolos que nós conhecemos tão bem, como TCP, não foi, Bluehand? O TCP/IP foi a maior revolução e foi o que permitiu a internet, porque o desenho de redes original dessa época, a ideia deles normal é que uma marca da rede era a mestra da rede, e as outras marcas todas obedeciam ao que a mestra mandava. Exato. Isso funciona normal numa rede onde você tem um administrador e a rede toda pertence a você. Quando você está falando com redes que você não tem controle, isso não é viável. A ideia do TCP/IP, e foi o pulo do gato deles, foi fazer uma rede em que todas as marcas são iguais. Exato. Cada máquina é ao mesmo tempo um servidor e um cliente e não tem distinção. Todas elas em conjunto são responsáveis por manter a rede funcionando. Não tem nenhuma marca mágica. Exato. Ou seja, você não pode desligar um servidorzão e vai acabar a rede, né? Ela pois não vai é, acabar. Você não tem um ponto único que você vai lá, desliga e a rede morreu. E aí isso é importantíssimo, né, pra gente pensar nos militares, na segurança da coisa, né? Porque não adianta você desligar o computador porque a rede vai continuar funcionando. O grande pulo do gato lá da rede das Cyclades é que, antigamente, pra eu conectar, por exemplo, no computador do Nick Ellis, teria que passar, sei lá, pelo computador do Bluehand. O computador do Bluehand processaria esses dados, né? E na rede Cyclades, a grande diferença é que o cabo passaria direto, né? Não precisaria passar por um computador pra passar por um outro computador, pra passar por um outro computador. Era um hardware que passava as informações direto. Ou seja, mais rápido e não poderia ser rastreado, teoricamente. Isso, e também se derrubasse o computador, não ia fazer diferença, porque era uma conexão mais direta. Você tá querendo dizer o seguinte, que em vez de usar a rede para ir para um computador central, um mainframe, e depois ir para o computador Nick Ellis, você, o computador, poderia falar direto com o computador do Nick Ellis. Isso. Usando toda a estrutura de rede que já existia, independente de um mainframe, é isso? Isso. Fantástico, Azaghal. Internet é isso aí. Não dá para derrubar mais. Só com a porra do Snake Pio. Só o Jovem Nerd que cai às vezes. Mas a internet continua lá. O Migrimi também cai, não vou falar. O Migrimi cai, cara, tudo há cai. Há 6 dias sem acidentes. Vem Você tem que entender, a revolução da internet é o seguinte: quando criaram um rádio, até ter 50 milhões de ouvintes de rádio, levou 38 anos, certo? Do ponto zero a 50 milhões de ouvintes. A TV, para ter 50 milhões de audiência, levou 13 anos. Coisa. E a internet levou 4. Então, a forma acelerada com que as coisas acontecem hoje em dia... É muito impressionante. Se você levar, você tem que levar em conta a tal Lady Moore, que não é a... A nossa, a Lady Murphy. Não, né? É Murphy. É a esposa do Murphy. A Lady Moore é do Gordon Moore, que é o cofundador da Intel, que ele dizia que a velocidade de potência dos circuitos integrados de microprocessadores e chips de memória duplica a cada 18 meses, certo? Na verdade, isso é um coach feito depois. O coach original dele, que é o que nego diz que ainda vale, é que em 18 meses a quantidade de transistores dobra no circuito. Ah, sim, mas ele já foi atualizado, né? Pra uma forma mais moderna de entender como é que funciona. Eu gosto do Blue Hand, que o Jovem Nerd passa dias fazendo a pesquisa e o cara... Ué! Costa mas é a área dele, caralho! Afunda, né, cara? No primeiro instante. Não, mas esse negócio que o Jovem Nerd falou é tão bom que eu uso na minha palestra, cara. Porque isso é muito impressionante, cara. O tempo que as coisas levavam e hoje em dia, né? Como é que a coisa é dinâmica, cara. Isso é muito interessante. Quer dizer que o computador que você comprou agora, novinho, foda... Já é uma merda. Já é uma merda. Porque daqui a um ano e meio, o computador foda vai ser o dobro dele. É que nem carro. Tu tira da concessionária, vale menos 30%. É que nem celular, meu. Você compra um hoje, assim que você sai da loja, tá ultrapassado. Ah, é. Nenhuma empresa. Não sei, iPhone que demora um ano, né? Acho que... Isso é um consolo pro consumidor, né? Durante pelo menos um ano. É, o produto dele vai você, ser atual. Né, vai ter um negócio top, né? Vamos entender o início da web, e quando falamos de web, nós temos que falar sobre busca. Porque a coisa mais importante de ter 1 milhão de dados na internet disponíveis é você poder achá-los. Exato. O Mas... cara que criou a primeira ferramenta de busca disse assim, um cara que vivia uma agonia extrema, né? Porque como é que eu vou achar isso, né, cara? Como é que eu vou achar isso? A internet começou muito com aqueles newsgroups, né? Que era uma... Era um embrião de um fórum, não é verdade? Você botava uma mensagem embaixo da outra. O esquema do newsgroup é um fórum, só que você podia acessar via e-mail ou com programas especiais. Uh-huh. E na verdade, aqueles fóruns, tudo que a gente acessava de BBS. Uh-huh, que você baixava pacote Rio, de mensagem. Né? É uma parada daquele tipo, e algumas BBS aqui do Rio, pelo menos, tinham até acesso ao newsgroup. Uh-huh. Então o que acontece? Na Universidade de Stanford. Tinha lá dois caras, o Jerry Yang e o David Filo, fundadores do Yahoo, já vou adiantar. Mas eles programavam e criaram um sistema para indexar os dados esportivos do time de basquetebol da faculdade. Mas eram aqueles crânios e tal. Crânios? Século passado. Não. Caxias! Antes desses caras, a internet era basicamente texto e a internet é e-mail. É e-mail e acesso à máquina remota. Isso é a internet. Uh-huh. Foi inventada uma ferramenta chamada Gopher, que é uma ferramenta... Sem imagem. Uhum. Que não ficou muito famosa, ficou por isso mesmo. E aí o Tim Berners-Lee do CERN resolveu criar um Gopher com imagem. A ideia dele original era poder botar documentos científicos com foto, figura e dados relacionados, tudo numa página só, e você poder fazer links entre os documentos. Tipo, esse cara tá vendo o documento e fala, esse documento aqui cita o documento do fulaninho, não sei o que. Você clica no link e aí já abre o outro documento, em vez de você ter que ir lá procurar o outro documento. Isso. E ele fez isso. E as pessoas foram vendo essa ideia de página dele, foram mudando pra uma coisa menos científica. E foram começando a surgir páginas de coisas que não tinham nada a ver com página científica. Páginas de faculdade, páginas de time, com histórico de time, com esse tipo de coisa. Foi mais ou menos numa época que foi autorizada a redes comerciais a fazerem parte da internet. Então, as empresas foram começando a ver isso e foram começando a criar suas próprias páginas. Tinha a página da IBM, tinha a página da Symbolics, página do Meet, que não era nada de científica, era a página do Meet mesmo, falando da faculdade. E só que não existia nenhum diretório central disso. Então, se você não soubesse a URL de uma página, você não tinha como chegar lá. Não tinha, é impossível. Ou alguém te dizia a senha mágica, que é, ó, a página maneira do Meet, você vai lá, é meet.edu/ não sei o que, ou sei lá. Exato. Essa aí era quente, cara. E aí a ideia desses caras foi fazer um jeito de você conseguir achar alguma coisa. O Jerry Yang começou a indexar as páginas na munheca. Ele cadastrava, ele tinha a página do Meet aqui, a página da IBM aqui. Ó, essa é a página da IBM. E aí ele criou um site chamado Jerry's Guide to the World Wide Web. Isso em 94. O que acontece? As pessoas acessavam e era um mega sucesso, porque a página dele já era um índice de várias outras páginas, entendeu? A ideia dele foi fazer uma página das amarelas, né? Exato, né? Exatamente. O que acontece? Eles receberam um investidor anjo da Sequoia Capital. E aí eles receberam um investimento lá de $2 milhões pra transformar isso num negócio, né? E eles... Mas nem eles sabiam como iam transformar o negócio. Eles só sabiam indexar a página, né? E aí nasceu o Yahoo, que foi uma das primeiras... Aliás, a grande primeira ferramenta de busca, se eu não me engano. Na época do Yahoo, já tinha umas outras menores, a InfoSeek, mais uma outra. Mas o Yahoo foi... Licos também, né? Altavista. É. Não, o Altavista foi bem depois. O Altavista foi criado pra digital pra tirar onda. Ah, tá. Mas então o que acontece? O esquema do Yahoo era assim: você entrava lá, você cadastrava o seu site ou um site, fazia uma descrição, eles faziam uma moderação e pum, e botava no banco de dados e você procurava os seus sites assim. Os outros, o InfoSeek, coisa, foram, eles começaram a usar um programa que se denominaram Spider depois. Que é basicamente um programinha que ele pega um domínio, vai no domínio e começa a catar página de web naquele domínio. Aí, e aí ele indexa aquelas páginas que ele achou. Esse era o sistema da Excite, que era a grande concorrente do Yahoo. A Yahoo que teve a grande sacada de começar a colocar banner de publicidade. Porque eles falavam assim: porra, se muita gente acessa esse site em busca de outros sites, talvez aqui seja um bom lugar pra colocar um anúncio. Aliás, os investidores queriam que eles tinham que, né, trazer dinheiro pro negócio de alguma forma. Os caras estavam investindo nisso. Eles tinham até medo, assim, será que isso não vai fazer com que as pessoas fiquem, né, revoltadas conosco, nos chamando de mercenários? Ah, vamos chamar de qualquer maneira. Vendidos! Por que vocês não trabalham de graça, essas coisas? Não, eu acho que eles iam ter um problema que eu vou falar qual é, cara. Como eles eram um diretório, né? Eles indicavam as coisas em categorias. Então já devia ter gente falando: porra, esses caras estão ganhando pra indicar esse site. É, exato. É. Mas aí o que acontece? Eles inseriram publicidade em banner e deu certo. As pessoas continuaram vindo, os acessos crescendo e os negócios funcionando. E a Yahoo se tornou uma mega corporação. Existe até hoje. Eu trabalho pro Yahoo, inclusive. A Excite tinha um sistema diferente, que era esse negócio de procurar site, né? Ela indexava mais independente do que você depender dos seres humanos pra... Esse Excite não era pornô? Busca pornô? Não, não, não era. Não, não era. Outra Excite. Calma, calma. A gente tem que prestar tributo ao Ted Nelson, né? Que foi o cara que criou o projeto Xanadu. Eu juro que não vou mais falar de velharia, mas foi o cara que inventou o termo hipertexto, né? Sem o qual nada disso seria possível, né? O Yahoo e a Excite começaram a brigar por serviços. Então, quem vai oferecer mais serviços aos seus usuários? Aí começaram a oferecer e-mail, personalização da página, tereréu. E aí o que aconteceu? Nessa época, isso era 95, 96, os sites de busca ofereciam tanta parafernália que a porra da busca ficou em segundo plano. Você lembra do como aí, é que era? Você pulou a digital entrando pra destruir os outros sites de busca com o Altavista. O Altavista Digital entrou assim: a Digital tinha uma máquina que é o cão da época, que é um... Eu não lembro o nome do servidor que eles davam agora, mas rodava aquele chip Alpha da Digital, que é o chip mais rápido da época. O Alpha 500 é de 93. O Pentium 3 é de 2000. O Alpha 500 não é mais rápido que o Pentium 3. Ah. Isso aí a gente tá falando de 95, né, Burrens? É, final de 95, início de 96. E a Digital tinha máquinas que podiam rodar até com 16 ou 20 e poucos Alpha. E eles resolveram fazer uma demonstração do poder deles. Eles fizeram um site de pesquisa usando o Crawler, que é essas ferramentazinhas que procuram por site, e fazer um banco de dados gigante e você podia fazer pesquisa nele. E lançaram o Altavista. Eles contrataram um cara que tinha um trabalho de faculdade a respeito de um enguinho de procurar bancos e fazer a parada automatizada. Botaram ele com uma máquina na frente e falaram: se diverte aí. Uhum. E o cara fez o Altavista, que na época era o site de pesquisa mais rápido. Era bom, usei pra caramba. A diferença de velocidade e a quantidade de hits que ele voltava é um absurdo. E nessa época o negócio era quantos hits você voltava, né? Se você não voltava 590 milhões de hits pra uma pesquisa, seu site de pesquisa é uma droga. A relevância desses hits pouco importa. Esse era um problema desses sistemas de busca, né? Você procurava, sei lá, Jovem Nerd, ele dava tudo do Jovem Nerd, menos o site jovemnerd.com.br. É, exato. Porque aí as pessoas começaram a sacar que existia um jeito de você burlar a ordem que o site, que o programa fazia. Uh-huh. E começaram a burlar e a fazer jeito de sua página que não tinha importância nenhuma aparecer no topo. No topo, exato. E os sites de pesquisa começaram a ficar inúteis. E o KD, hein? Ô! Cadê? Cadê foi a tentativa brasileira de fazer o Yahoo? Cadê um dinheiro? Foi bem depois. Não, mas... foi lá em 2000, né? Foi pré-bolha, né, o Cadê? Não, o Cadê não chegou a ser tão 2000 assim, não. É porque ele só foi aparecer no final. O Cadê é antiguinho. O Cadê deve ser de 98, 99. Tinha um Hasta La Vista também. Hasta La Vista. Lembra? Hasta La Vista. Cara, o Cadê que hoje em dia virou Yahoo, o Cadê foi fundado em setembro de 95, olha só. Se você for digitar cadê.com.br, você cai no Cadê Yahoo. Cadê? Cadê Yahoo? Não, Yahoo, né? Cadê? Cadê Yahoo, o Yahoo? Cadê, cadê o Yahoo? A bolha. Impressionante como todo mundo caiu, né? Todos os caras que vivem da bolsa previam e tiraram dinheiro. Só quem se ferrou mesmo foi ninguém que entrou na bolsa achando, vendo aqueles lucros inacreditáveis, achando que ia ganhar, que ia ganhar, ia ficar rico. E o que aconteceu? Em 95, as empresas.com começaram a abrir os seus capitais na bolsa. A Netscape abriu capital e foi um sucesso. Caraca. Netscape. Onde eu trabalhava tinha um cartaz bem grande assim: antes de você ficar feliz, já testou no Netscape? Era um terror. Pô, eu adorava o Netscape, cara. Netscape era bom porque já vinha com o programa de e-mail e também com o editor de HTML. Cara, eu sempre odiei aquele programa de e-mail. Composer, né? Eu não lembro. Eu sempre detestei aqui o... Em 96, Yahoo abriu capital, Excite abriu capital na bolsa. Todo mundo tava empolgado. Em 97 foi a vez da Amazon, que dizem que foi um grande estopim pra bolha. A Amazon foi criada numa garagem, mas do Jeff Bezos. Jeff Bezos era um cara que trabalhava no mercado financeiro, era um cara tudo certinho, engravatado, business plan pra isso, pesquisa de mercado pra aquilo, e ele criou a Amazon. A empresa cresceu muito, em 2 anos de empresa, ela já estava abrindo capital na bolsa. É uma coisa absurda você criar uma empresa que há 2 anos tá com capital na bolsa de valores, cara. É, não, mas na época era meio assim, né? As coisas estavam acontecendo dessa forma. Esse é o ritmo da época. Você falou em internet, já, é o futuro, vai vender, mas ninguém tinha uma ideia de como ganhar dinheiro com a internet. Exato. Cara, eu vou dar minha experiência pessoal. Eu trabalhava num lugar chamado... tinha um site chamado GovWorld. E você ia poder fiscalizar o governo lá e não sei o que lá. E os caras vieram pra América Latina com muita grana lá dos Estados Unidos. Inclusive tem um documentário, o Blue Hand deve saber qual é, que fala sobre a bolha estourando, que mostra o escritório desse GovWorks lá em Nova York. E aí eu trabalhava nessa porra, cara. Então eu via aquela merda estourando lá de dentro. Uhum. E, pô, o que você via lá dentro era muito gasto, entendeu? Sem menor... Claro. Cabimento, cara. Vai dar merda, capitão, né? Tava claro que ia dar merda. Todo mundo que tava vendo aquilo tava sacando que a porra ia estourar. É isso que eu ia falar. Tem dois problemas que eu vejo na bolha. Primeiro é que qualquer coisa que se lançasse um site de internet que entregava gelo na sua casa, já vinha um investidor maluco e te colocava, sei lá, 20 milhões. Isso já era um negócio que não ia dar certo, eles colocavam dinheiro. Ah, é. E outro também, que o cara pegava esses 20 milhões e gastava 10 milhões comprando cadeiras para os funcionários dele. Exato. Mais 5 milhões para comprar pista de chão. Era tanto dinheiro tão fácil que os caras piravam. Nunca vi nem R$1.000 na minha frente. Agora eu vou abrir um site de entrega de comida de cachorro em casa, o pets.com, porque eu fiz essa ideia brilhante, que é uma grande novidade, e nego me ofereceu 15 milhões, eu acho, uma parada assim. 15 milhões? Essa é uma ideia brilhante de entregar comida de cachorro em casa. Óbvio que eu vou fazer meu site e vou ficar milionário entregando comida. Como é que ele ia entregar comida? Quanto que ele ia cobrar? Onde que ele ia estocar? Isso aí é pouca importância. Ele falou isso e os caras deram dinheiro pra ele. O que interessa é que a magia da internet ia entregar a comida na casa das pessoas. O que acontece? O Jeff Bezos, ele tinha que entrar no mercado, ele tinha um plano de crescimento rápido e ele sacrificava as margens de lucro dele pra ter um preço competitivo com as lojas normais. Esse negócio de comprar online era uma coisa alienígena, cara. Você não... Porra, como é que você ia confiar teu cartão de crédito? É claro que naquela época ninguém tinha confiança nenhuma. Nenhuma. Hoje em dia, muita gente ainda tem medo de comprar na internet. Mas a gente aqui no Brasil nunca teve confiança nenhuma. Nos Estados Unidos, eles tinham uma tradição de comprar por catálogo. Pois é, exatamente. Lá eles tinham uma tradição da Sears, mandar o catálogo, cair, olhar o catálogo da Sears, ligar pra Sears e falar, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui, e nem entregar em casa. Então, lá eles tinham uma tradição desse tipo de coisa. Foi por isso que lá surgiu o comércio eletrônico e lá... A Amazon deu tão certo naquela cultura. O Jeff Bezos foi eleito homem do ano pela revista Time como um homem que difundiu o comércio eletrônico no mundo, cara. Esse cara é da Amazon. Da Amazon, fundador da Amazon. Mas se fosse a Amazon fosse criada no Brasil, não tinha durado uma semana. Não, acho que acontece. Primeiro que o nome ia ser Amazônia, ia ser horrível, né? A Amazon, ela abriu o dia, da quando ela abriu o capital, no primeiro dia a empresa já valia 2 bilhões de dólares na bolsa, né? Isso não é pouca merda. Tem um cara, CEO e editor da Business Insider, o nome do cara é Henry Blodgett. Qual o nome da revista? Business Insider. Ah, tá. Business Insights, que eu tinha entendido. Ah, eu? Tá ótimo. Business Insider, é isso? O Henry Blodgett foi um cara que foi muito culpado pela bolha, um dos caras. Você sabe que um dos maiores culpados no Brasil pela bolha foi o Fábio Abu, né? Olha. Por quê? A culpa é sempre dele, né, cara? Aqueles Combo Rangers malditos. Exatamente. Ele supervalorizou tudo na internet. Não foi ele que falou pro Alexandre parar com o Jovem Nerd? Foi. Foi ele. Ele é um agente do caos. Menos o Jovem Nerd. Fábio Abum, agente do caos, ele vem mansinho, magrinho, como quem não quer nada, falando baixo, meu irmão. Puta merda, já tá tudo indo pro caralho. Então, na hora de apontarem os dedos pra culpar alguém, anos depois, apontaram pro Henry Blodgett. Por quê? Esse cara, ele tinha um grande poder de influência no mercado financeiro, porque ele é editor de mega publicação. E o que acontece? Ele publicou, com um analista financeiro, que era também, uma previsão de crescimento da Amazon. Ele disse que a Amazon, em um ano, poderia chegar a $400 por ação. Olha que filha da puta. Aí o que acontece? O mercado ficou maluco. Porra, agora puta nunca, que solta, né? Informação dessa, ele faz chegar a $400. Em um mês chegou. É claro. Em um mês. Ele achava que em um ano, ele publicou dizendo que daqui a um ano vai valer 400. Em um mês, a porra da Amazon disparou 128%. Você sabe o que é uma ação de uma empresa disparar 128% em um mês? Porra. Tem noção do que é isso, cara? É, a corrida do ouro, né, cara? Aí o que acontece? Quando viram essa explosão da Amazon, todo mundo se contagiou pela euforia, pelo frenesi. Vamos procurar qualquer merda pra gente investir, né? Exato, cara. Vamos procurar aquelas que não valem nada porque elas vão super valorizar. Exato. É. O que acontece? De 1995 até 98, não mais de 30 empresas abriram capital por ano. .com. Em 99, depois dessa maluquice da Amazon, mais de 250 empresas abriram capital. Qualquer uma. Qualquer porra. Disquesfirra.com. Tava capital. Lá na bolsa. Digitaldrops.com. Migre-me. Eu queria investir no Migre, ele que não aceitou, porra. Olha aí, Nick. Tu tem que ouvir o Nick Ash, o Johnny Kane. Pai dele, ó, não vou falar nada. Não sei, grande Jorge. Não é? Opa. Eu quero de um dia ter lá Nerd 3, comprar ações do Nerd 3. Outra empresa grande que nasceu num fim de semana prolongado no porão de um nerd foi a eBay. Diferente do Bezos, que era um homem de negócio, Pierre Omidyar. Ele era um humilde programador e ele falou, eu acho que eu posso fazer um site sobre leilão. Eu, Jovem Nerd, a gente, há uns 2 anos atrás, tinha uma ideia foda, vamos fazer um site de trocas. Lembro. Vamos registrar o domínio, vai ser foda, o nego vai trocar, a gente vai ficar rico. Aí depois a gente viu que ia virar o Mercado Livre e desistiu. Troca por dinheiro? Exato. Eu posso falar com você por fora do Mercado Livre? Exato. Aí tem censurado pelo Mercado Livre. É o que acontece. Ou, cara, tem os que são mais criativos no Mercado Livre e colocam assim: 2, estou interessado; 3, em comprar o seu; 4, exato. O telefone. Exatamente. É, sacanagem. Não, e é engraçado que ninguém pega o link do nome do cara e dá uma gugada, que sempre aparece na loja do cara. O eBay, que no início era só um site de pessoas vendendo tranqueiras, cara, colecionáveis. Eles falaram que 92%, sei lá, do fluxo deles de vendas eram de tranqueiras, era boneco Capitão América dentro da embalagem, era essas merdas. E aí o que acontece? Ninguém achava que essa porra ia dar alguma coisa. E com a bolha, o eBay abriu o capital a R$18 por ação e no fim do dia chegou a 50. 53,50. Ó! Eu tenho um trauma do eBay foda. Por quê? Porque eu precisava comprar um telefone PABX. Ah. E aí eu fui pedir ajuda pro Render, me deu as dicas e tomei um calote do australiano foda. $120. Nunca mais vi. Caraca, que merda. Que preju. Peguei trauma. O preju não foi meu, foi do motel que eu trabalhava, mas... mas eu peguei trauma foda do eBay, cara. Sabia que o eBay era pra se chamar Echo Bay? Echo? É pra se chamar Echo Bay, só que aí esse Echo Bay, na verdade, era uma empresa de uma mineradora de ouro. E aí ele não conseguiu registrar o EchoBay.com, ele registrou o eBay. Olha só, cara. Oh. Com que acidente feliz, né, cara? Mas lá pra 99, o eBay já valia 21 bilhões de dólares na bolsa. Aí estava a porra da bolha. Como é que uma empresa vale 21 bilhões se ela não consegue gerar nem um décimo disso? A Amazon tinha vendas anuais no valor de 1,6 bilhão de dólares. E ela valia 37 bilhões. É, uma loucura. Como é que pode? E quem compra? E né? Não dava lucro, porque esse dinheiro, o cara... Era 0-0. É, mas a Amazon nunca deu lucro, até hoje. O mais impressionante é você pegar os analistas financeiros todos que estavam vendo esses dados e tava todo mundo meio que cego, né, pela aquela loucura. Corrida do ouro mesmo, todo mundo queria, entendeu, garantir o seu. Como o Johnny Ken falou, o problema da ostentação não era só nos valores, nos supervalores das empresas, das ações. Era na ostentação das próprias empresas dentro de si, fazendo reformas, comprando escritórios, pagando $1 milhão pra uma empresa fazer um site... Que vendia $100 por dia, sabe? É claro, porque... Dinheiro fácil. Exato, na cabeça do cara, pô, minha empresa vale 40 milhões. É, eu não posso ter um escritóriozinho forreca aqui na minha sala de estar. Eu tenho que alugar o andar inteiro. Eu não posso andar de carro, pô. Eu gastava demais, cara, achando que tava tudo numa boa, sabe? E foi tudo isso. Tem até um episódio no Simples Sacaneia Isso, quando ele faz um projeto lá pra um desenho de web, e o cara pega aí umas ações da empresa, então um rolo de papel higiênico. Some de ações. E aí no final eles terminam com a empresa falida e o cara arrancando os fios de cobre da parede pra vender. Porque isso é realidade, foi o que aconteceu, cara. Não logo, no final de 99, 2000, cara, foi tudo pro cacete. Black Friday, teve uma sexta-feira negra. E não, que Black Friday é tudo desconto, cara. Não. Eles chamam de sexta-feira negra, sim, Black Friday, do mercado financeiro. Parece que até o Henry Blodgett, cara, tinha investido $700 mil em empresas de tecnologia. Ah, puta também merda. Também se fudeu. E depois apontaram o dedo pra ele, porque ele... falava em e-mails pessoais para amigos, opiniões sobre empresas que ele era um cara informado. Ou né? Seja, fraude, né? Pô, pois é. Ele usava informações privilegiadas, né? É, então todo mundo apontou o dedo para ele, dele ser um cara, um agitador, né? O cara que, né, começou tudo com a previsão dele que fez a Amazon estourar e tal. Não, no final das contas ele pagou $2 milhões de multa, cara. Ah, não sabia. Pra CVM de lá, que é a US Securities Exchange Commission, que é a comissão de valores imobiliários, uh-huh. É. É do ser humano que se dá bem com pouco trabalho. É engraçado porque até então tinha bolha, tinha tudo, mas a internet pro usuário leigo em si, pelo menos aqui no Brasil, ela era muito whatever, né, cara? É, era aqueles sitezinhos chechelentos, né, cara? Tirando os que eu fazia eram bons pra caralho. Claro. Mas tu não usava GIF animada, não? Cara, eu usei, cara, no filme. Eu logo mudei pra Flash. Tu botava músicazinha em MIDI no fundo do site também, que você entrava e começava a tocar? Pode me acusar de tudo, cara, menos disso. Mas você botar aquele GIFzinho do cara, do operáriozinho, estamos em construção, assim, cavando? Não, eu tinha um GIFzinho, mais animado que eu botava aqui no último frame, ficava 500 segundos, então demorava até animar de novo, não enchia o saco de ninguém. Cara, é o pior do que o ícone estamos em construção, era o ícone este site está sempre em construção. É. Mas era uma forma de dizer que era beta, né? O Google simplificou e disse que tudo... Mas que era uma doideira, porque você não tinha utilidade. Tirando esses mega sites, Amazon... O Yahoo era maravilhoso, um grande indexador de nada. Não tinha utilidade. Tinha muita coisa. Não tinha. Nessa época você podia fazer... Ah, cara, nessa época você podia fazer compra. Antes de existir Yahoo, já fazia compra na internet. Tinha todos os sites lá fora de NASA, essas coisas. É, lá fora. Eu tô falando aqui do Brasil. Mas o Google não começou no Brasil, pô. Não, eu sei que não, mas eu tô usando a nossa experiência pessoal. O primeiro site, assim, brasileiro que começou uma interatividade, assim, entre... Não era só você consumindo informação, era você acessando informação, era meio que o chat do UOL, que você participava e as outras pessoas interagiam com você, né? Então, era uma ferramenta que não era só você ficar lendo, você ficava compartilhando informações, ou fofocando. Todo mundo tinha internet pra ficar no Mir. É, mas... Né? Era basicamente isso. Mas o grande tchan da internet no início era o chat, né? Você conversar com outras pessoas e imaginar que elas eram perfeitas. Vou combinar que até hoje ainda bate um bolão, né? O chat. É, exatamente. Chat? Era o maior problema, chat. Não, mas peraí. Ficava... Tu acessa que chat, Nikiano? Não, mas eu tô falando de chat, não, mas eu tô falando de G-Talk, entendeu? De porra, de... Não. De Twitter. Tá falando, eu vou falar uma coisa. Chat era um problema, porque você ficava... Twitter não é chat, cara. Você ficava meia hora chavecando a menina no chat. Olha do, aí, do Johnny K! Naquela dúvida, mas é mulher ou é homem? É. Você não sabe a máxima do IRC? Toda mulher é homem, todo garotinho de 14 anos é um agente da FBI. não tem mulher no IRC? Aí você chegava e falava, você tem uma foto na internet? A pessoa nunca tinha, porque ela não tinha onde subir fotos na internet. O nerd gordo barbudo não queria te mandar a foto dele gordo barbudo. Aí ele fazia com um amigo meu que tava no site pornô, pegava uma gostosa e mandava foto da gostosa. Cara, que amigo era esse? Que amigo é esse? Pelo amor de Deus. Aí, cara. É a diversão de vários de meus amigos. Eu também já fiz muito isso. É ficar de papo com esses idiotas na internet, rindo da cara. Coitado, tava achando que tava azarando a garotinha. Caraca, que revelação. E quando eu trabalhava na sala de informática, era muito legal que eu sentava na última fileira. Então eu via o que todo mundo tava fazendo. Aí eu via que alguém tava no chat e não podia, né? Eu olhava o nick do cara, voltava pra minha mesa, aí eu entrava com a loira gostosa USP. Aí o cara tava vacilando. A menina tá aqui por perto. Sala 37. É mole ser nice guy perto de vocês, cara. Olha a sacanagem que vocês fazem. Corra, você olha a mágoa. Nick Ellis falou com muita loira gostosa da USP. Não, o cara falava que a loira gostava da PUC. Era o Blue Red. Larry Page e Sergey Brin criaram um novo conceito. Por que o Google é o que é? Antes, na verdade, da bolha estourar, eles aperfeiçoaram a linguagem que estava nascendo em questão de buscas de sites na internet. E não só isso, mas eles também criaram o ranking, né, cara? É isso que eu quero falar. Quero falar do PageRank. Essa que é a grande evolução do Google, grande diferença dele para todos os outros sites de busca na época. Se não me engano, é o trabalho de doutorado, a época de um deles. Exatamente. Porque o PageRank, na verdade, funciona assim. Eles acreditavam que um link era igual a uma recomendação, ou seja, você está no seu site e você linkou o outro site, ou seja, estou recomendando. Assinando embaixo. Ó, esse site aqui é legal, vai lá. Dessa forma, eles acreditavam, eles classificaram o link como um voto de confiança. Portanto, quanto mais links um site tinha indexados pelo sistema do Google, mais ele era recomendado. Mais relevante ele era. Mais relevante, sim. Exatamente, está aí a tal da relevância, que todo mundo quer entender o que é, tá aí. Exato, né? E aí o que acontece? Mas não é só o número de links que você tem que vão definir a sua relevância. Mas você está falando, não é o link que você tem, ou quantas pessoas linkam para você. Linkam para você, exatamente. Exatamente. Os que você tem são irrelevantes, né? Quantas pessoas apontam pra você. É, exatamente. Mas não vale só quantas recomendações o seu site tem. Inicialmente valia. Como o Neo começou a fazer páginas de link pra burlar o Google, eles alteraram o algoritmo do PageRank. É, hoje em dia o algoritmo é uma coisa secreta lá, né, cara? É, e o algoritmo deve ser muito louco, porque eles fazem várias paradas pra evitar o Neo burlar. Esse é a galinha de ovos de ouro dele. Mas o que acontece? Quando o site tinha muitas recomendações, ele tinha um page rank maior. E aí o que acontece? Um site com um page rank alto, se esse site linkasse o seu site, significa que, porra, tem um site que tem um page rank alto recomendando você. Então você vale alguma coisa. Exatamente. Então é outro parâmetro dessa equação, entendeu? Não é só o número de recomendações de links. São o número de recomendações em sites que já são relevantes. Então isso é que forma o Google. Se um site mega foda linka o seu site, isso é bom pro seu page rank. Isso faz com que você, automaticamente, pelas simples recomendações dos internautas, consiga classificar quais são os melhores sites da sua busca. É um sistema, teoricamente, justo. justo. Assim, essa é a forma mais simplista de você encarar, né? É bem mais complexo. Mas é porque você fala assim, quem é que vai aparecer em primeiro lugar? Como é que eu vou definir? Vai ser o cara que vai me dar mais dinheiro? Vai ser o cara que vai começar com letra alfabética? Então o site começa com Z, vai se fuder? Não, qual é a melhor, qual é a forma mais justa de colocar em primeiro lugar, na primeira página do site? Os sites mais relevantes que o próprio povo acessando decidiu que era, entendeu? Exatamente. Então, esse é todo o conceito do Google, o que revolucionou a busca na internet. E quando eles começaram, cara, era uma coisa muito curiosa, porque era um bando de computadores espalhados na Universidade de Stanford, né? E aí eles andavam pela faculdade, pela universidade, procurando computadores que estavam abandonados. Aí tinham lá, pegavam, juntavam lá, entendeu? No Google, naquela parada que, na verdade, na época se chamava SDLP, que é Stanford Digital Library Project. Uhum. Inclusive, a Excite teve a chance de comprar o Google por $1 milhão. Eles acharam que a busca deles era muito genérica e que não era um investimento rentável. Porque outro site desse tivesse comprado eles, não teria matado. Teria ferrado. Porque o problema... Todo o negócio deles foi que eles tiveram uma ideia diferente de como fazer a pesquisa. Se esses outros sites tivessem entendido o princípio deles, tinham copiado. Eles não copiaram. Eles acharam que aquela ideia diferente do Google não era diferente boa. Só era diferente. Quando foi percebido que era diferente boa, já não adiantava mais copiar. Então, mas naquela época, se esse site tivesse comprado, se o Yahoo tivesse comprado, tinham matado a ideia e tinha ficado por isso mesmo. Não teria transformado eles num Google. Exatamente. E o Larry Page e o Sergey Brin, eles sabiam que tinha uma coisa boa nas mãos e eles começaram a procurar investimento. Um professor deles levou eles até uma reunião com o cara da Sun Microsystems e tal. Eles explicaram o Google, o cara da Sun levantou, falou assim, só um minutinho. Foi no carro, pegou um talão de cheque e escreveu $100 milhões e falou, toma. Cara, que maluco, deixa o talão de cheque no carro. Ele investiu direto $100 milhões sem saber o que ia dar e nem eles sabiam como é que eles iam ganhar dinheiro. Como é que eu vou ganhar dinheiro com essa porra? Porque o Google, ele entrou querendo ser justamente o oposto de todo mundo, que era mega bagunçado. Olha só. Eu quero ser clean. Vai tomar no... todo mundo. Porque essa porra de nego ficar botando $1 milhão aí sem saber o que vai dar, tá começando a me dar nos nervos. Jovem Nerd já tem até caminho. Por que não botam 100 mil aqui? Já tá tudo planejado. Ó, se colocar 100 milhões pra vocês aí, se quiser dar 10 milhões pro Migrim, tá bom, tá? Não tem aí, problema, mas tranquilo. Pô, tem que sobrar alguns milhões aí pro Blue Hand pra mim também, cara. Com certeza. $1 milhão só, já fico feliz, eu sou um cara econômico. Mas então, como eles queriam fugir da publicidade em banners, essas coisas? Que já estavam... Esse medo da bolha, essa coisa. Não tem filosofia dele. Também é diferenciado do Yahoo, e também tem a ver com o grande espírito do Google, que é o Don't Be Evil, né, cara? Ah, exatamente. Não fazer o mal, né? Mas eu acho que até antes desse lema Don't Be Evil e tal, que... Né, A controvérsia. O fato é que eles queriam fazer uma parada rápida e leve. Exato. Tanto que o sistema operacional, o navegador deles, sempre preza por isso. Ser um negócio que seja limpo, rápido e leve. Então, você entrava numa página do Yahoo, era um inferno, cara. Demorava 2 dias pra carregar, cara. Foi o que deu o crédito pro Google para as pessoas normais, na verdade, foi você conseguir entrar no site de pesquisa em menos de 50 horas. Exato, cara. Você clicava uma página branca, um negócio. Pra quem tinha um modem, você entrar na página do Yahoo é a coisa mais insuportável do mundo. Com 100 milhões investidos e você sendo universitário, você não tava muito preocupado em ter super banner, né? Mas aí eles precisavam achar uma ideia. E aí eles foram numa empresa chamada Ideal Labs, que é uma empresa que cria soluções. Qualquer coisa. E se reuniram com um cara chamado Bill Gross. E aí o que que eles conversaram juntos? Mais um pulo do gato comercial deles. Chegaram à conclusão que quando uma pessoa busca por uma palavra, muitas vezes ela está declarando uma intenção de compra. Então você quer comprar um carro, você vai lá no Google, digita carro, digita Chevrolet, digita GM, whatever. Significa pro sistema, opa, esse cara pode estar querendo comprar um carro. Isso que ele digita vale dinheiro, cara. Isso é uma palavra-chave pra intenção de compra. Como é que a gente vai capitalizar isso? Vendendo palavras-chave. Ou seja, publicidade relevante. Se um cara está procurando um carro pra comprar, eu vou pegar a procura, a busca dele, vou botar no meu banco de dados. Opa, ele está procurando por carro. Olha aqui o anúncio de carros na tua cara. Tá! Isso é muito, mas muito eficiente. Muito mais do que um banner qualquer numa busca qualquer. Entendeu? Com certeza. Eu procurando por cachorros e tem um banner sobre férias no Caribe. a ideia de vender as palavras-chave veio da Ideal Labs, e aí o que aconteceu? Diz que o Google não retornou mais a se reunir com a Ideal Labs, e alguns meses depois lançou o AdWords. O Don't Be Evil fica questionável, porque eles copiaram a porra da ideia do Bill Gross, que entrou com um processo nos peitos do Google. Nada que nenhuma empresa não tenha feito na história da tecnologia. Exato. E o que acontece? O Bill Gross processou, e aí eles acabaram chegando num acordo fora dos tribunais, deram uma grana pro Bill Gross, ele ficou feliz e caso encerrado. Sim. AdWords, sucesso. O Google hoje em dia tem 70% do mercado e, se não me engano, o Bing, Yahoo e Traços tem o resto. Traços. Mas a ideia da Microsoft em vários desses mercados não é entrar como dominador. Pra eles, se eles estão dominando ou não, não faz muita diferença. A ideia deles é ter alguma presença. É tá lá, né? Exatamente. É o que eles não fizeram no começo da internet, deram mole, né? E depois eles correram direitinho. Bill Gates que não acreditava na internet, rapaz, no início. Pô, como é que é a frase do Bill Gates, que é 640K, são mais do que suficiente pra qualquer pessoa, né? Mas todo mundo sacaneia ele com essa frase, na verdade. Na época era, né, cara? No contexto que ele falou, era o suficiente. Com certeza, é. Um mega de memória naquela época puxava 10, 15 mil dólares. Pô, alguém naquela época tinha esse dinheiro todo. O computador já custava quase 3, 4 mil. Alguém ia ter mais esse dinheiro todo? Pra quê? Realmente, pra aquela época tinha a ver. Que nego pega o tiro de contexto, hoje em dia. Você bota aquela frase hoje em dia, complica, né? É. O cara tá aí há séculos. Pô, então, né? O nego sempre sacaneia ter uma frase nos presidentes da IBM. Que foi um dos mais famosos, quer dizer que no mundo tinha mercado pra três computadores. O nego sacaneia, pô, mas na época que ele falou isso, tinha mercado pra três computadores. Isso é 1948. Pois é, não dá pra pegar essa frase e botar hoje, né? Exatamente. É. Mas eu acho interessante também a gente falar de outras formas de você acessar a internet, né, que tem hoje em dia. É, hoje em dia a internet, o mais impressionante da internet é ela estar saindo do computador, né, cara? Saindo da mesa. Exatamente, que isso que vai revolucionar mais uma vez o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. É, na verdade já tá revolucionando, né? Até 2 anos atrás, sei lá, menos até, você, pra acessar a internet, tinha que estar sentado em frente a um monitor, logado. Um monitor daqueles enormes, né? Né? Gigante. CTR. Sempre maiores pra trás do que pros lados e pra cima, né? Porque encostado à parede, fazendo aquela mancha preta com o tempo. Exato. Sabe por que da mancha preta, né? Por quê? Porque tá de estático. Ai, tá vendo? É uma merda. Toda a TV tem uma... Em casa eu tinha essa mancha preta com essa porra. E aí, se você quisesse ser um cara mobile, você tinha que ter um Jovem Nerd em casa, por exemplo, e ligar pra ele e falar: Jovem Nerd, vem isso pra mim, por favor. A gente fez muito isso. Porque, né? O Jovem Nerd nunca sai de casa, então ele era a minha Chloe. Talvez ele me ligou de um quiz, cara. Isso, louco, bêbado. Aí, Jovem Nerd, vem aí pra mim. Um quiz. Já fizeram isso muito comigo. Comeu um uísque depois. Porra, você é enciclopédia humana, você tem mais do que ter feito isso com você. Mas hoje em dia, você tá com seu smartphone. Exatamente, tá com o smartphone. Já é um absurdo você pensar que durante muitos anos, até no final dos anos 90, o seu computador que você tinha em casa era muito mais porcaria que você pegou no smartphone. Exato, claro. Quando eu vejo alguém falar... O computador que levou o homem à lua, né, cara? Não era menos poderoso que uma calculadora, né? O computador que levou um homem à lua é pior do que o teu relógio de pulso. Eu nem sei qual relógio de pulso você tá usando agora, mas eu posso apostar que ele é mais rápido que o computador que levou o homem à lua. Mas hoje em dia você tá na rua e você quer saber sessão de cinema, nome de artista, endereço de restaurante, quer ver rota num mapa, quer qualquer coisa você faz onde você estiver tendo um aparelhozinho zeladinho. Pois é, porque hoje em dia você já tem como acessar a internet de qualquer lugar, né, cara? Então, a liberdade está na sua mão. O que acontecerá com a internet integrada a todos os sistemas? É, internet na geladeira, internet... É, agora que ela vai começar realmente a dar dinheiro e tomar uma forma. Exato. Agora sim que você... Agora que ela é realmente democrática. Você compra uma televisão, parcela em 37 vezes, e essa... televisão vai vir com Wi-Fi, mas, com um tecladinho, não sei o que lá. Um dos objetivos da TV digital brasileira, que até agora não rolou, porque os caras bolaram uma parada que é inviável economicamente, é que as TVs que têm um receptor digital integrado e tem um sistema que se chama Ginga, que é um sistema de internet interativo. Ginga, não. Ginga? É um nome ridículo assim. Sempre tem um nome escroto desse, cara. Só que o sistema ainda é economicamente inviável, porque é uma parada que ia ser cara demais. Olha só, Telebrás. Lá vai ele. Não, é porque nego bolou um sistema maneiro. O sistema não é ruim, não. Só que o problema é que você tem que bolar um sistema maneiro que seja viável. Não, né? Sim, mas até lembrar, ele vai dar internet de gás pro Brasil inteiro. Lá vai ele. E tá. Aí o povo todo vai poder acessar a internet. Mas o que a gente tá falando é isso. Agora, com uma televisão, com internet, tudo que é aparelho, geladeira, micro-ondas, tablets a dar com pau. Exatamente. Não é só mais smartphone, é tudo. Então é. Agora todo mundo realmente vai poder ter a internet. Todo. E aí sim é que a parada vai ser revolucionária, porque aí vai estar todo mundo realmente conectado. E não só quem tem um smartphone, ou não só quem tá sentado em frente ao computador. E isso é que vai ser a diferença, cara, porque antes... Cara, eu lembro quando eu tinha computador e tava na faculdade, estava com o senhor K. Pra acessar a internet, eu levava, sei lá, 15 minutos. Chegava em casa, ligava o computador. Já começava seu erro aí. Ah, mas... Ligava o computador. Depois mexia o mouse. Esperava o computador ligar. Tinha que conectar na internet, demorava. O grande gargalo aqui no Brasil que eu vejo é o preço da banda larga pela internet. É, o grande gargalo no Brasil, como sempre, é o preço. É que... Nego quer ganhar 500% de lucro em todas as atividades sem ter trabalho. O problema do Brasil, e a gente tá sempre atrás por causa disso, é que tudo aqui é mais caro, é mais demorado, é mais... É porque se não tem 500% de lucro, ninguém quer fazer. Com certeza, com certeza. E se o governo não bota dinheiro, se o governo não bota dinheiro de imposto pra, a título de incentivo, nenhum empresário tá a fim de fazer porque ele prefere ganhar dinheiro de um jeito fácil. Então, chegamos a um momento importantíssimo do Nerdcast, porque no início de 2006, quando o Nerdcast começou, um dos primeiros Nerdcasts, se não me engano, no episódio 10, que falamos do Google, a primeira participação de Blue Hand, nós perguntamos qual era a grande novidade, o grande pulo do gato. Qual era a nova onda que ia tomar conta de todo mundo na internet? A nova coqueluche. Exatamente. E ele, e Blue Hand, falou que era compartilhamento de vídeos. E vamos lembrar que tinha 6 meses que tinha nascido o YouTube, alguma coisa assim, né? E foi a grande coisa. Agora eu quero perguntar novamente a Blue Hand em 2010. Como nosso oráculo tecnológico. Exatamente, Blue Hand, o que vai revolucionar as nossas cabeças em questão de internet nos próximos anos? O que eu vejo agora é essa integração do celular com a internet direto. O que os americanos estão chamando muito de realidade aumentada, que é você entrar numa loja com o celular e você receber promoção, receber um aviso no seu celular do preço da outra loja, que é mais barato. Você saber onde as coisas estão na prateleira, você, né? Você saber onde as coisas estão, você poder pesquisar na rua e receber propaganda, esse tipo de coisa. Se vai rolar mesmo desse jeito, não posso garantir, né? Mas é o que parece que a tendência é essa. Agora é uma internet mais móvel, como a gente estava falando mesmo, e dessa integração de mundo real com internet. Realidade aumentada. Blue Hand disse. Na hora que rolar de implantar um chip no cérebro, entendeu? Porra, pode contar comigo, cara. Eu vou ser o primeiro. Porra, comigo. Imagina tu olhar pra uma parada e já sair tudo, né? Porra, já acessa o Google, caralho. Quase... Realidade aumentada é muito legal, porque primeiro a gente viu... Nego fazendo show-off na imprensa americana, mostrando, sei lá, pesquisas de popularidade do Barack Obama na eleição, com um negócio na mão, que era pela TV aparecer em 3D. Muita gente mostrando objetos em 3D na mão por causa daquele negócio da realidade aumentada na webcam. Até que está acontecendo também a realidade aumentada através da câmera do celular. Por exemplo, você olhar para uma superfície e você ver uma cidade em miniatura com zumbis invadindo, onde você pode atirar nos zumbis, né? Já tem jogos que você é um sniper, você tem que atingir o pessoal, os seus colegas de trabalho no escritório. Cuidado que essa gente gosta de fazer isso de verdade, não, vai, pingo. É um problema, né, cara? Vai estimulando. O que me impressionou mesmo foi esse Google Goggles, cara, que rola no Android. Não tem no Android 1.6, não adianta procurar nos Androids que estão rolando aí no mercado. Só no Motorola Droid, que aqui no Brasil chama Milestone. Esse programa é foda. Você tira uma foto de um quadro, ou de uma paisagem, ou de uma logomarca, e ele escaneia aquela porra e acha no Google o que você tá procurando. No iPhone 3GS, que usa bússola, você pode ter um aplicativo de realidade aumentada que você vai no estacionamento, marca onde o seu carro tá, e aí quando você volta, você olha pela câmera e tem uma bolinha onde o seu carro está. E você vai se guiando pela realidade aumentada. Então, Você vê, olha que prática. É uma coisa realmente prática, cara. Essa parada da foto. Tem uns aparelhos da NTT Docomo que já fazem isso no Japão. Isso é uma. Na verdade, o que o Google tá fazendo é copiando o que os aparelhos japoneses já fazem. Ah, mas tudo bem, né, cara? Eles fazem bom. Eu não moro no Japão, então não posso confirmar, mas parece que você pode pegar o aparelhinho da Docomo, tirar uma foto do produto e ele pesquisa na internet e te manda os preços nas outras lojas. Não, mas no Google, se for um produto famoso, se for uma garrafa de Coca-Cola, ele vai achar. Se for um... Se você tirar a foto de uma cadeira que o teu tio fez, ele não vai achar, entendeu? Não, mas isso... Bom, mas eu imagino que o aparelho da Docomo seja no mesmo esquema, o aparelho também não vai fazer mágica. Isso, né? Não é realidade aumentada, seu Raul. Oi, eu tive uma ideia pra desenvolver um produto pra minha empresa, hein? Olha, se falar, eu vou copiar... Eu vou te pagar porra nenhuma! Agora eu quero saber o seguinte: quantas vezes a gente falou pulo do gato nesse Nerdcast, cara? Muitas vezes, cara. Fudeu, cara. Tudo. Pô, eu não falei nenhuma. Fala agora, então, né? Só pra não ficar. Eu não falei pulo do gato em momento algum. Eu falei umas 10 vezes, pô. Eu também. Me processo, então. Eu vou abrir o site pulodogato.com. Deve ter já.